Ok, antes de mais, bem-vindos a todos. Então, mais uma sessão de audioconferência do INA. Eu gostaria de aproveitar já para explicar que esta parceria, esta audioconferência surge em parceria entre o INA e a APDSI e é a primeira de muitas que vão decorrer ao longo do ano. Hoje, esta audioconferência está inserida no tema do futuro da sociedade da informação e do conhecimento em Portugal, devido a uma série de ações que estão a decorrer hoje promovidas pela APDSI. Ora, esta é uma delas e como o professor de Luís Vidigal já teve hipótese de dizer, há outras a decorrer durante o dia e creio que irá haver a oportunidade hoje de anunciar aqui quais é que são as outras atividades. Pronto, eu desde já, da parte do INA, agradeço imenso a vossa presença e vou passar a palavra ao professor Di Coelho então para dar início à sessão. Passo a palavra. Muito obrigado, Nuno Martins. Eu desejo, em primeiro lugar, saudar todos aqueles que se encontram na sala e fazer votos que esta sessão corra de forma interessante e, portanto, que seja um sucesso na perspectiva de cada um de vós. O tema para hoje é o futuro da sociedade da informação e do conhecimento em Portugal. Fazemos um pouco uma reflexão neste domínio segundo várias vertentes e temos já aí alguns slides que apontam tanto essas vertentes. Há um primeiro grupo de tópicos que estão ligados ao Estado e à administração pública, portanto que é um grande tema em debate. Depois temos outro grande grupo associado aos cidadãos e às empresas, tanto na perspectiva, tanto olhar na perspectiva quer dos cidadãos, quer das empresas, e depois temos agregado num terceiro grande grupo vários tópicos de natureza relevante, portanto, a educação, a crise, o software aberto e o Web 2.0. A Web 2.0 desempenha um papel também bastante relevante. Nós assinalámos isso porque na primeira distribuição de slides, na primeira distribuição do PowerPoint, isso não estava completamente posto em evidência, embora estivesse implícito, e fizemos-lo posteriormente, a razão porque o assinalámos. No que diz respeito ao Estado e à administração pública, temos várias questões a colocar, que passarei, portanto, a referir. A primeira é se está a ser dada prioridade, se está a ser dada prioridade à sociedade de informação face ao modelo que está em curso de investimento público. Um segundo tópico tem a ver com o processo de modernização do Estado e com o recurso às tecnologias de informação. E, na continuação disso, tem havido progressos na colaboração entre organismos e ministérios para a prestação de melhores serviços eletrónicos. A interoperabilidade é uma matéria de grande relevância. Amanhã há também uma iniciativa em que a APDS está envolvida sobre a interoperabilidade e é um tópico que pode merecer alguns comentários. Finalmente, dentro do Estado, da governação, tanto das tecnologias de informação, se o atual modelo é o mais adequado ou se haveria outros que pudessem ser. Claro que estamos a falar aqui na administração pública de tópicos de muito curto prazo. Eu, por acaso, tenho sempre uma preocupação de olhar para mais longe, portanto, de ter preocupações de mais longo prazo, e julgo que podemos, nos tópicos seguintes, trazer um pouco essa visão com um horizonte mais afastado. Dentro dos cidadãos e das empresas, uma questão que se coloca é se estamos satisfeitos com a penetração que atingiu atualmente em Portugal, se a evolução tem sido positiva, dado o nosso estado de desenvolvimento e dado o nosso nível económico, também temos que ter sempre isso presente, grande parte, e o nosso nível de literacia digital, temos de ter presente que esse nível não é excepcionalmente elevado e que o nosso desenvolvimento económico e o nosso poder de compra é também relativamente reduzido quando comparado com os países mais desenvolvidos do norte e do centro da Europa. O tópico da infoexclusão, portanto, também naturalmente terá que vir à discussão, portanto, se estamos a fazer tudo contra a infoexclusão, ou se há mais a fazer, ou se o que é que ainda podemos fazer em acréscimo. Um tópico que nós nos temos preocupado na APDSI é se tem estado a aproximar as regiões, a sociedade de informação tem estado a contribuir para aproximar as regiões. Fizemos, inclusivamente, um estudo sobre os contributos da sociedade de informação para aproximar as regiões no contexto da sociedade de informação e do conhecimento. E um outro aspecto é se também tem estado a contribuir para aproximar as gerações. Portanto, para além de aproximar, em termos regionais, também se faz uma aproximação intergeracional. O outro grande bloco de tópicos tem a ver, primeiro, com a crise, qual o papel que a sociedade de informação tem na superação da crise. Nós vamos ter o Fórum da Rábida, 9 e 10 de outubro, para os quais alguns de vós poderão estar convidados. Aquilo é residencial e, portanto, tem um número relativamente limitado de participações, portanto não vamos além das 40, mas temos aí uma discussão exatamente sobre os contributos que a sociedade da informação pode dar, portanto, para a superação da crise. Um segundo grande tópico deste bloco tem a ver com a educação, portanto, e em particular com o projeto de Magalhães. Quais as virtudes e defeitos do projeto de Magalhães, se o sistema tem melhorado com os projetos de escola e com o projeto de escola e início. Um terceiro tópico tem a ver com o software livre. Portanto, se o open source, o software livre, tem estado a receber suficiente atenção da administração pública, atendendo a que a natureza dos custos poderá ser diferente do software proprietário. Naturalmente, isto é um modelo de negócio, portanto, também tem as suas características, tem vantagens e poderá também ter inconvenientes, e tanto julgo que é uma questão de justo equilíbrio e se estamos a atingir esse justo equilíbrio. Finalmente, queria pôr um conjunto de questões relativas ao Web 2.0. É, portanto, se é o Web 2.0 tal como a conhecem, tem estado a contribuir para melhorar a vida dos cidadãos, para aumentar a sua felicidade e o seu bem-estar, e se a Web 2.0 também pode ser adequada ao aumento da eficiência, há aqui uma pequena gralha, das organizações. Muito bem, e a discussão está lançada. Eu agora gostaria que manifestassem o vosso interesse, tanto em falar. Se não o fizerem, entretanto, eu pedia ao Luís Grigal, tanto para fazer alguns comentários. Bom, vejo que ninguém ainda pediu para falar, pelo menos não tenho aqui, não vejo ninguém com o dedo no ar. Gostaria de ver talvez um slide mais à frente para já lançando as por exemplo, a primeira questão que foi colocada, que tem a ver com o modelo de investimento. Nós sabemos, isto tem sido neste momento alvo das discussões a nível da campanha partidária, os grandes investimentos, os pequenos investimentos, e quando se fala em investimento em Portugal, fala-se sempre em autoestradas, fala-se sempre, no fundo fala-se sempre em betão, fala-se sempre em coisas materiais, coisas físicas, e fala-se pouco em investimentos na sociedade de informação. Nós sabemos que existem países, o caso da Irlanda é um caso exemplar, que praticamente não tem autoestradas e tem uma das melhores redes de comunicação e, portanto, tem infraestruturas da sociedade de informação bastante avançadas, o que permitiu, à Irlanda, ter um avanço tremendo. E outros exemplos, o exemplo da Finlândia, dos países do Báltico, portanto, são modelos de desenvolvimento onde infelizmente, que ainda não passaram para a nossa sociedade, não é? Apesar de falar muito do plano tecnológico, mas depois, quando chegamos à hora da verdade, de facto, acabamos por gastarem nas autoestradas, gastarem nos grandes nos grandes investimentos do mundo das coisas e não do mundo dos bits. Vejo que a Maria Miranda quer intervir, portanto... Muito bem, agora passávamos à Maria Miranda. Maria Miranda, por favor. Maria Miranda, por favor, pode falar. Só um segundo, Maria, não sei se percebeu, para falar tem que manter pressionado o botão Talk ou a tecla Control. Em qualquer um dos casos tem que manter pressionado enquanto está a falar e larga o botão quando terminar a sua comunicação. Passo-lhe a palavra, Maria Miranda. Ok. A minha questão tinha que ver com a questão do software livre e da diferente investimento que isso representa. Eu gostava que falassem um pouco, explicassem o que é que se entende por software livre e porque é que o software livre é um investimento com custos, o que me pareceu, com custos com características de quê? Deixo. Muito bem. É um tema interessante de debate. O software livre corresponde a software que não é considerado proprietário, portanto que está disponível para ser utilizado por todos aqueles que o desejarem, mas normalmente tem outros tipos de custos de serviços que, para poder tirar partido do software livre, às vezes há necessidade de recorrer a serviços suplementares, o que corresponde a um outro modelo de negócio. Portanto, há empresas de grande dimensão que tem o software proprietário e há outras de grande dimensão que têm o software que apostam no software livre e na venda dos serviços que lhes estão associados. Temos que ter presente que praticamente toda a internet é gerida, portanto, através de software livre. Portanto, software livre é algo de seguro e eficaz e que, em muitas circunstâncias, na administração pública poderá fazer sentido a sua utilização, na medida em que, havendo grandes números de utilizadores, se reduzirão custos de licenças de forma acentuada. Mas talvez o Luís Vidigal possa acrescentar mais alguma coisa. Pois, é importante distinguirmos o conceito de free e de open software. Isto é, nós poderemos ter, de facto, o software aberto, mas pode não ser necessariamente gratuito. Portanto, há aqui uma pequena distinção. Agora, o que está aqui em causa, de facto, é a abertura. Portanto, é a transparência do software. E a possibilidade de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, portanto, o conceito que o mundo é plano, portanto, há aqui uma igualdade de oportunidades em todos os países, mesmo os países emergentes, de contribuírem para melhorarem o software produzido em qualquer lugar. Portanto, e essa capacidade de melhorar é, de facto, também do ponto de vista de soberania dos países, uma boa oportunidade. Portanto, nos softwares proprietários há um predomínio, obviamente, dos fabricantes de software e que o fecham, por razões também comerciais e de proteção de patente. E, portanto, não há uma participação coletiva no desenvolvimento desse software. Portanto, a questão de fundo, de facto, não é a questão do preço do software. Em alguns casos, até pode acontecer, acabar por ser mais caro, porque tem também questões ligadas à formação, ao suporte técnico. Portanto, há muitas questões associadas ao software aberto, que necessariamente não o tornam necessariamente mais barato. Na maior parte dos casos, ele é mais barato, até porque não há pagamento de licenças, propriamente. Não é? Portanto, isso é inerente, digamos, ao software livre. Mas, pronto, queria chamar a atenção para este aspecto também, que é a possibilidade de haver desenvolvimento de competências nacionais, nomeadamente para o desenvolvimento de software, e existem muito bons exemplos de participação portuguesa no desenvolvimento de produtos, nomeadamente na localização à língua portuguesa, no desenvolvimento de interfaces, coisa que é difícil fazê-lo digamos, sem estar integrado, no caso do software proprietário, sem estar integrado na empresa que o patenteia, que o desenvolve, que é titular desses softwares, dessas marcas, digamos. Luís Vidigal, julgo que podemos agora passar de novo à sala. Eu congratulo-me que neste momento há 27 pessoas na sala. O José Saragossa pediu para falar. Portanto, eu gostaria que dessemos a palavra, portanto, ao José Saragossa. Suponho que estejam a ouvir. Muito boa tarde a todos. Gostaria de felicitar em primeiro lugar o INA e a... Ok, muito obrigado. Felicitar o INA e a PDSI pela iniciativa e, sobretudo, pela possibilidade de, neste caso, termos os professores Dias Coelho e o professor Luís Vidigal, pessoas com bastante conhecimento e experiência nesta área, designadamente até em termos de investigação. Eu gostava de, se me permitem, centrar um pouco a discussão no balanço que pode fazer relativamente aos projetos de cidades e regiões digitais no aproximar das regiões, um tópico, aliás, sugerido pelo professor Dias Coelho na sua intervenção inicial. E designadamente no que respeita à melhoria da democracia e à aproximação das autarquias, ou melhor, à aproximação das autarquias aos municípios. Ou seja, de acordo com o vosso conhecimento, o largo conhecimento que têm destas áreas, qual é o balanço que neste momento podemos fazer sobre estas temáticas? Bom, eu antes de passar à Maria Miranda, que também gostaria de intervir, talvez seja melhor ouvirmos várias questões e depois para tornar isto mais vivo, mas eu aproveitaria para dizer, portanto, que de facto as tecnologias têm estado a dar um contributo significativo e, em particular, portanto, as cidades e as regiões digitais, portanto, para aproximar regiões. Portanto, hoje em dia eu vejo com enorme atividade Évora, a UTAD, portanto, em Vila Real. Vejo inclusivamente uma empresa com êxito mundial, portanto, a desenvolver jogos que se encontra sediada em Beja, não é? Em Porto Alegre, estão-me aqui a corrigir. Há também uma empresa de muito sucesso que está na Ericeira, portanto, com um conjunto de jovens que gostam de fazer surf e, portanto, escolheram portanto, o local para localizar, independentemente da proximidade dos seus clientes. Portanto, eles vendem, fazem design de cartões e vendem para todo o mundo, portanto, e estão fazendo surf em paralelo ali na região da Ericeira. Há, de facto, enormes potencialidades e tem havido êxitos. É possível estender isto bastante mais e agora gostava de ouvir a Maria Miranda e de lhe dar a palavra. Ok, eu ainda pegava na questão do software livre e agora queria que falassem acerca da utilização do software livre e as questões da interoperabilidade. Será que a utilização deste software disponível, digamos, põe em causa ou beneficia as necessidades da interoperabilidade dos sistemas? Eu irei passar ao Dr. Luís Vidigal a seguir, mas antes queria dizer, portanto, que a interoperabilidade e o software livre são coisas complementares, mas distintas, não é? O software livre tem a ver com software que tem um desenvolvimento coletivo e que é disponibilizado. Algumas grandes empresas estão trabalhando ativamente nisso, como a pensar na Sun, por exemplo, na própria IBM, que tem disponibilizado e numeroso software, tanto que anteriormente até era proprietário, que o torna livre, e várias outras. A própria Microsoft também já está fazendo algumas coisas neste domínio. Quanto à interoperabilidade, normalmente tem a ver com semântica, tem a ver com acertar-se formatos, acertar-se para ser possível haver essa interoperabilidade. Lembro-me do caso da CIBS e da banca e da utilização do multibanco. Se não tivessem os bancos todos acordados nos formatos daquelas transferências de informação, daquelas transações, não seria possível o multibanco funcionar. Ele funciona porque houve esse o acerto quanto a essa semântica. Em muitas outras áreas, na área da saúde, portanto, que é uma questão que nós que vamos lançar uma iniciativa no próximo ano, exatamente sobre interoperabilidade na área da saúde. A PDSI vai lançar uma iniciativa nesse domínio. É um exemplo típico de uma área em que não se consegue interoperabilidade porque não se acerta, não se consegue acertar formatos, não há, os atos médicos não estão devidamente sistematizados de forma única, e ou não houve acordo, pelo menos ao nível dos operadores, portanto, relevantes, portanto, para este domínio, quanto a esses formatos. E enquanto isso não é feito, portanto, não há condições, portanto, para desenvolver interoperabilidade. Mas eu gostaria ao Dr. Luís Vidigal, que ele seguramente acrescentará mais algumas ideias. Pois, a interoperabilidade, muitas vezes, o open source reclama para si quase que o exclusivo da interoperabilidade, o que também é falso. Muita gente que me está a ouvir sabe que eu sou um grande fã do open source, mas, de facto, também não prestamos um bom serviço ao open source se começarmos a dizer coisas que não são muitas vezes verdadeiras. É evidente que a interoperabilidade é um desejo do cliente. Nunca é propriamente um desejo do fornecedor. A tradição, pelo menos, da evolução das tecnologias foi sempre o fechamento. Quem vende normalmente fecha para proteger, para fidelizar clientes. Ora bem, isso é exatamente o que o open source combate. É exatamente esse fechamento e, portanto, a interoperabilidade é inerente à existência do próprio open source. Mas não se pode limitar a ele. Até porque a interoperabilidade não se resume apenas a questões de natureza tecnológica e muitas vezes acabamos por nos confinar a questões de natureza tecnológica quando, de facto, nós sabemos, e o professor Dias Coelho já deu aqui vários exemplos, que muitas vezes são coisas mais humanas, são questões de vontade, de trocar, de partilhar, que nós sabemos que na administração pública existem grandes barreiras para que isso aconteça, porque nós ainda funcionamos muito em silos. Também na parte semântica, na parte dos conceitos, não os acertamos, não trabalhamos com os mesmos códigos, com os mesmos formatos. Por exemplo, amanhã vamos ter um evento todo dia conjunto entre a APDSI e o Open Alliance. Está aqui um exemplo sobre interoperabilidade. A iniciativa é com o ODF. O ODF é uma iniciativa do Open Source, que se opõe ao OXML, portanto, ao formato conhecido, o formato Office, do Microsoft Office, e há uma tentativa de tentar normalizar, para além dos formatos mais fechados de um determinado fornecedor, e esta ODF Alliance, esta ideia de criar um formato comum para todos os processadores de texto, folhas de cálculo, bases de dados, etc. E este ODF é um formato, houve uma luta, uma tentativa. Neste momento, por pressões várias internacionais, neste momento temos duas normas XML. Isto é aquilo que não deveria acontecer, de facto. Haver duas normas. É como nós temos fichas de eletricidade nas nossas casas com várias normas. Não faria sentido que isso acontecesse. Mas acontece. E estas coisas acontecem, não é por razões comerciais também, obviamente, mas tudo por razões sociais e económicas e também de tentar, digamos, proteger determinados nichos. Nós temos que perceber que isto não é só... Agora, de facto, que o open source está profundamente associado à interoperabilidade, não há dúvida, e o seu sucesso também depende dessa interoperabilidade. Muito obrigado, Luís Vidigal. Eu vejo que estão 29 pessoas na sala, que é um número muito atrativo, muito simpático. Eu gostaria de ter mais participações, portanto, para poder passar a palavra, e vejo que agora José Saragossa manifestou interesse. Por favor, José Saragossa, depois já de ser a... E quem mais mostrar vontade para o efeito. Muito obrigado, peço desculpa. José Saragossa, por favor. José Saragossa, por favor. Sim, muito obrigado. Uma vez que não estava ninguém inscrito... Permitam-me centrar outra vez um pouco a discussão, a análise, em torno destas questões relativas ao governo eletrónico local. O que eu gostaria de perguntar ao Sr. José Coelho e Luís Vidigal é quais para vos parecem ser os grandes obstáculos ao desenvolvimento do governo eletrónico local. E se tiverem também alguns contributos importantes sobre, digamos, o balanço que pode fazer da iniciativa do Simplex Autárquico nesta área do governo eletrónico local, Eu agradecia porque é uma matéria que particularmente me interessa. Muito obrigado. Muito obrigado pela questão. Talvez, não sei se a Maria Miranda, se a questão portanto, também é associada, portanto, ao Sede da Dona Teresa, mas passaria para já a Maria Miranda, para depois procurarmos dar uma resposta tanto à questão que colocou. Maria Miranda, por favor. Sim. A questão que tenho é, de alguma forma, está associada ao que o Vitigal tem estado a falar e que diz respeito ainda à operabilidade e ao software livre. Eu trabalho na saúde e é uma das grandes questões que sempre tive e que temos é as questões da interoperabilidade nos diversos sistemas. E agora ponho o seguinte, o software livre é seguro? Isto é, porque é que na saúde a interoperabilidade é tão difícil? Será porque nós temos grandes necessidades de proteção de dados, de sigilo, é claro, mas de proteção de dados individuais e de dados de saúde, e por isso há sempre uma grande tendência para fechar os sistemas, para fechar o software, de modo que ele fique mais seguro, entre aspas, e por isso também impedimos a interoperabilidade ou dificultamos essa interoperabilidade, que é tão importante, não é? No fundo, nós precisamos da informação, os dados estão enterrados em grandes ficheiros e em grandes sistemas, mas depois não conseguimos utilizá-los de forma expedita, porque eles não, geralmente não o permitem. Ok. Muito bem, vamos passar agora ao Raul Costa, Raul Pereira da Costa, portanto, juntamos várias questões, portanto, e para depois iniciarmos uma ronda, portanto, de debate. Boa tarde a todos e obrigado por me passares a palavra. Em relação às questões que foram levantadas a partir da sala, eu gostaria de chamar a vossa atenção, se me permitem, para o belo trabalho que a PDSI tem vindo a fazer através dos grupos de trabalho, precisamente nos temas que têm sido aqui debatidos, e onde existem muitos dados, muito trabalho feito sobre isso. Quer quanto ao aspecto da regionalização, da utilização regional das tecnologias de informação, quer no aspecto de software aberto, quer no aspecto de interoperacionalidade. E sobre isso, eu gostaria de chamar claramente a atenção para que o que estamos a discutir tem normalmente três vetores. Um vetor pessoas, um vetor processos e um vetor tecnologia. E não é só pela tecnologia, só pelos processos, ou só pelas pessoas, ou só por qualquer um destes, que se consegue ter interoperabilidade, quer mudar os hábitos e a inércia dos governos e da governação, quer estender as tecnologias de informação ao serviço das populações e do povo. Portanto, sem atuarmos nos três vertentes, nas pessoas, com melhor formação, não sei se com Magalhães ou com outros, com melhor fenómeno de aculturação e informatização. Nos processos, alterando a legislação, alterando o nosso modo de trabalhar e de estar, quer seja na saúde, quer seja nas escolas, quer seja em qualquer entidade organizacional. E por último, então, recorrer às tecnologias próprias que nos permitem essa abertura e essa interoperacionalidade. Passo a palavra. Muito obrigado, Pereira da Costa. Eu julgo que agora podemos começar a fazer a responder, portanto, a algumas das questões que foram colocadas. A primeira questão relativa ao poder autárquico e à presença, portanto, das autarquias. Eu nas aplicações, portanto, para a administração pública local, eu referiria, portanto, que há um estudo interessante que é feito regularmente pela Universidade do Minho, da presença das autarquias na internet, em que se constatou, portanto, que pouco a pouco a generalidade das autarquias fizeram-se apresentar na internet, mas ainda um número muito reduzido tira partido com toda a plenitude, portanto, das potencialidades, portanto, que a própria internet oferece. O nível de maturidade, só duas autarquias é que tinham um nível de maturidade mais elevado, que é o nível 4, em que os processos estão completos, permite inclusivamente o pagamento e, na generalidade, portanto, ficavam por níveis de maturidade mais baixos e um grande número ainda, infelizmente, apenas na informação, portanto, a internet a ser utilizada como forma de informação. Agora, porquê é que isto acontece? Isto acontece porque ainda não houve empenho suficiente do conjunto das autarquias, embora já haja uma ou outra experiência de sucesso, nomeadamente, por exemplo, na autarquia em Pombal, no Seixal, também há casos de sucesso. Lisboa começa a ter algumas coisas também interessantes, isso sendo uma autarquia de muito maior dimensão, mas terá que haver uma aposta por parte das autarquias para começar a tirar partido de todos os instrumentos que a sociedade da informação oferece. Nós temos alguma expectativa que o Simplex Autárquico venha a ajudar também nesse sentido. Temos a sensação, portanto, de que não se vai avançar o suficiente enquanto as autarquias não se agruparem e não, em conjunto, não definirem aplicações comuns, porque muitas das autarquias são pequenas e não têm os recursos técnicos e humanos para tirar pleno proveito da potencialidade que é oferecida. Mas acredito que os próximos 4, 5 anos se veja o mesmo movimento que se viu na administração pública, que apesar de tudo houve um salto qualitativo muito significativo no domínio da administração pública. Depois foi colocada a questão se o software livre é seguro. Ora, eu aproveitaria para referir que grande parte das aplicações de segurança se baseiam em software livre. Portanto, utilizam software livre. Não só, praticamente, o Google é todo feito em software livre. E como sabem, portanto, apesar de tudo, o Google tem níveis de segurança bastante elevados e uma capacidade de resposta muito, muito significativa. Grande parte da própria gestão da internet é feita sobre software livre. Portanto, há de facto potencialidades no software livre, tanto mais que os grandes colossos das tecnologias de informação, muitos têm vindo a mudar a sua estratégia no sentido de apostar no software livre. Chegaram à conclusão, portanto, que os serviços acabam por ser, e o outsourcing de atividades, portanto, acabam por ser uma forma, e o outsourcing de processos também, acaba por ser uma forma de modelo de negócio, portanto, mais vantajosa. Pereira da Costa referiu, portanto, a necessidade de se olhar para esses três vetores, para esses três pilares, as pessoas, os processos, as tecnologias, tudo isto tem que funcionar de forma compatível. Portanto, se põe bom equipamento, mas não se formam as pessoas, nada funciona. Se se formam as pessoas e não se montam os processos, nada continua a funcionar. Se se tem pessoas e processos, mas também não se tem tecnologia, também, naturalmente, o êxito não é muito significativo. Portanto, isto tem que crescer em equilíbrio. Tem que se formar pessoas, felizmente há uma manancial de jovens, portanto, com alguma apetência, tem que se mudar os processos, e aqui é que está a grande dificuldade. Os processos têm que ser mudados pelas pessoas que os conhecem e não podem ser reproduzidos pelos processos manuais que existiam anteriormente. Normalmente requer alguma reflexão, mas aqui também há um conjunto de empresas de consultoria que apoiam nesses trabalhos e particularmente se houver se a compra desses serviços for feita por um coletivo de autarquias, tem condições de êxito muito mais elevadas. A tecnologia está hoje em dia, portanto, é uma commodity, portanto, é relativamente fácil de adquiri-la, portanto, e de introduzir, desde que haja um mínimo de recursos humanos, portanto, para depois ser capaz de a gerir. Ora, eu, dito isto, passava, portanto, ao Luís Vidigal. Antes, gostaria de referir que estão 31 pessoas na sala, e que é um número bastante interessante, e depois do Luís Vidigal, havemos de passar à Elvira Esteves. Não sei se entretanto o Luís Vidigal salientou, não sei se quer passar a palavra a Elvira Esteves. Passa a palavra. Não, o Luís Vidigal estava a falar, não sei se não estaria, era a carregar. Não? Parece-me que não. Luís Vidigal, queres tentar de novo? Não, enquanto ele tenta, vamos passar a Elvira Esteves. Quero ouvir, tem permissão de voz para falar, basta adicionar... Boa tarde. Muito boa tarde, estamos a ouvir. Eu queria colocar uma questão em relação à satisfação do processo de modernização do Estado com recurso às tecnologias de informação. Na minha opinião, as novas tecnologias permitiram sim um melhor contacto com o cidadão no geral, mas o que falha, quanto a mim, é a atualização dessa mesma tecnologia, portanto, das várias páginas que consultamos em vários organismos. Assisto, por exemplo, a uma... Ou seja, não há evolução, interesse em aprofundar, em tentar optimizar essas mesmas tecnologias, o que era uma pena. Não sei se estaremos só a tentar equipararmos a outros países europeus em termos numéricos, não é? Em termos de número, se realmente estaremos a fazer o esforço correto, não é? Na medida de optimizar e ter mais valor nesta chamada sociedade da nova da informação. Muito bem, muito obrigado, Elvira Esteves. Vou passar agora ao Luís Vidigal, tanto que já estará certamente em condições de falar, portanto, e aproveito para pedir às tantas pessoas na sala o favor de se inscreverem. Portanto, temos 31 pessoas na sala, podemos aumentar aqui um pouco a interatividade se dispuserem a isso. Temos também um conjunto muito amplo de tópicos, eu não gostaria de ficarmos limitados ao Estado, não se esqueçam que também podemos debater tanto assuntos ligados aos cidadãos e que também temos todos estes tópicos que correspondem a temas em aberto, a temas que estão mais recentes e que seria interessante haver algum debate. Eu vou passar ao Dr. Luís Vidigal. Bom, permitam-me, é que a questão é que realmente o que temos aqui é um fórum essencialmente de pessoas da administração pública, uma vez que o fórum foi constituído tem a ver com a rede do INA, na sua maioria das pessoas. Portanto, não é de estranhar, portanto, esta preocupação. Mas eu gostaria de voltar aqui, para já, à questão do Simplex Altar, que foi aqui invocado. Ele, de facto, foi induzido essencialmente pelo Simplex Central, portanto, a administração central, por uma razão muito simples, os processos vários, e particularmente os processos de licenciamento, e quando falamos de licenciamento industrial, comercial, etc., que passa muito pela administração central, mas também passa em grande parte pelas autarquias. E, portanto, nunca fazer autoestradas para pegar engarrafamentos e ficar tudo na mesma. E, portanto, no fundo, todo o ritmo da cadeia destes processos acabava por se estrangular nas autarquias. Bom, aqui nestes casos temos os problemas óbvios. Muitas soberanias, muitos castelos, digamos, que aderem ou não aderem, mas poderá haver uma lei geral que poderá facilitar esse desbloqueio, mas também passa muito pela vontade e pela capacidade de adesão. Nós, particularmente, em relação ao Simplex Autárquico, por exemplo, estamos muito interessados, e é uma coisa que vamos tomar essa iniciativa muito rapidamente, tem a ver com os licenciamentos de obras particulares. Sem sombra de dúvidas, o maior licenciamento a nível das áreas, infelizmente, não se tem dado os passos tão rápidos como se esperaria, não é? Portanto, como se sabe, são sistemas muito complexos, muito pouco transparentes, em alguns casos, até na maneira como funcionam, e onde ainda a discricionalidade acaba por ser ainda muito grande nas autarquias, e, portanto, o que não é bom. Não é bom para o país, não é bom para ninguém, e até para a imagem das próprias câmaras. Bom, relativamente, também gostava de só aqui dar um pequeno toque relativamente à segurança do software livre. Eu quero dizer que, de facto, a NATO, a própria NATO, digamos, obriga, digamos, à adoção de determinados produtos de software livre, porque são, neste momento, isso comprovadamente, os menos atacados. E, portanto, isso daí até a adesão dos departamentos de defesa dos vários países a este tipo de software. Relativamente à questão que foi colocada sobre a atualidade, eu vivi-o muito, muito de perto, quando já, quando se criou o InfoCID, a maneira como tudo aquilo foi evoluindo. O entusiasmo da criação dos sistemas é sempre, cria sempre uma certa euforia. E há vagas sucessivas de entusiasmo que não se mantêm com o que era bom. Isto tem a ver também com o modelo de governação das tecnologias. As coisas não podem ser, não podem ficar apenas na inauguração, na criação, nos lançamentos. É preciso embeber estas práticas no dia-a-dia dos organismos. Este é um canal hoje privilegiadíssimo. As pessoas esquecem-se de mudar uma morada, um telefone, esquecem-se de que ali está. Hoje é o canal privilegiado para difundir a lei e as boas práticas, e depois acaba por as pessoas esquecem-se, realmente lançam estes canais, lançam as páginas da internet, os serviços na internet, e depois acabam por desguarnecer e de interromper essa continuidade. Portanto, isso passa muito, como digo, também por uma monitorização do que está a passar. E sobretudo, integrar e complementar serviços, porque uns acabam por ajudar os outros, não é? Portanto, mas julgo que temos aqui mais pessoas para falar. O Pereira de Costa pediu para falar. Não, deixa-me primeiro, Luís Vidigal, antes de passar ao Raul Pereira da Costa. O Nuno Gomes colocou uma questão, tanto no chat, assim como o Manuel Pinto, que são questões relevantes e, portanto, que se calhar valia a pena debatermos. Eu gostava que os próprios apresentassem. Se por acaso estiverem com alguma dificuldade, eu terei muito gosto em eu ler a própria questão que aqui foi colocada, portanto, para lançar ou para intensificar o debate. E, entretanto, passamos ao Raul Pereira da Costa. Ok, Dias Coelho. Sobre o problema da segurança, ou teórica ou não teórica, prática ou não prática, dos sistemas abertos, eu gostaria de realçar que a maior parte, a grande violação de segurança em sistemas de informação, nasce muito mais de processos falhados do que propriamente de tecnologias em si. E a tecnologia em si hoje em dia tem mecanismos, quer no open source, quer em sistemas proprietários, desde que estejam devidamente ativados e desde que estejam devidamente formatados, de garantirem melhor e cada vez melhor a segurança. Quanto à questão levantada... Quanto à questão levantada no chat pelo Manuel Pinto, eu queria dizer bibliotecas de boa memória da Gulbenkian, agradeço-lhe lá na minha juventude, onde aprendi muito a ler através das bibliotecas da Gulbenkian. E gostaria de realçar que há alguns anos atrás, em 86, foi lançada uma ideia que depois foi politizada totalmente, dos Centros de Informática para a Juventude, através do programa InfoJovem, em que se tentava, em cada freguesia, existir pelo menos uma sala onde pudesse existir acesso à infomania dessa altura. Muito bem. Raul Pereira da Costa, muito obrigado. O Nuno Gomes transmitiu-nos que gostava que colocássemos a questão, porque o micro não está a funcionar. E a questão que o Nuno Gomes colocou é a seguinte. O desenvolvimento da sociedade de informação cria oportunidades, mas também vulnerabilidades. A transferência dos fluxos financeiros e económicos para o ciberespaço transfere também para este domínio a conflitualidade, que também pode ser política, como se verificou nos ciberataques à Estónia, ou militar, como se passou nos ciberataques à Geórgia. Como estamos nós em Portugal neste domínio, há um plano tecnológico, mas estamos preparados do ponto de vista da segurança e da defesa de infraestruturas e do ciberespaço português. Esta é a questão que ele colocou. Eu queria referir, portanto, que a APDS organizou, portanto, promoveu um estudo que foi realizado pelo Almirante Carmo Brão sobre as TICs para um mundo mais seguro, em que algumas destas questões foram abordadas. Esse estudo está disponível, portanto, as TIC para um mundo mais seguro, portanto, no nosso site, portanto, poderão aí encontrar algumas respostas, mas talvez fosse importante ouvir outras opiniões. Claro que se calhar não estamos tão preparados quanto devíamos, embora tanto haja já responsabilidades atribuídas para de alguma forma, tanto obviar tanto a esse inconveniente. Eu aproveitaria também para mais uma chega, portanto, neste domínio, à volta dos fluxos financeiros e económicos, que é a responsabilidade que a própria sociedade da informação teve na crise. Tudo aquilo que aconteceu na crise foi consequência de instrumentos que a própria sociedade da informação favoreceu, portanto, e permitiu aqueles produtos financeiros muito complexos, portanto, com cálculos muito elaborados e que depois ninguém entendia e que foram promovidos por algumas instituições, as quais naturalmente têm que assumir as suas responsabilidades, porque foram elas que criaram toda esta confusão. Algumas pagaram, outras com os próprios recursos, ou com a própria falência. Outras acabou por passar para uma boa parte dessa responsabilidade para o próprio contribuinte, que não tinha responsabilidade nenhuma nesse efeito. Portanto, este mostra que é uma matéria bastante delicada e que tem que haver preocupação e tem que haver planeamento. Não se pode... Estes tópicos mais finos, mais elaborados, como as arquiteturas, como as questões de segurança, como precisam de haver equipes especializadas a refletir neles. E a pergunta que também posso interligar com um dos tópicos para aqui estava é se o atual modelo de gestão das tecnologias de informação no Estado é o mais adequado. E se está a dar atenção tanto a esses domínios que não se vêem aparentemente com grande intensidade até ao momento em que ocorre algum grande desastre e então aí todos clamam, tanto que houve distração quando deveria ter havido era planeamento e resolução desses problemas atempadamente. Eu vejo que o Fernando Ramos também gostava de intervir. Eu, a seguir, depois dessa intervenção, iria ler também, iria ler, se por acaso o Manuel Pinto não estiver na disposição de o fazer pessoalmente, iria ler a questão que ele colocou, para prosseguirmos com o debate. E agora passávamos ao Fernando Ramos. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Ramos, falo da Universidade de Aveiro. Eu queria fazer uma brevíssima intervenção, apenas para deixar um testemunho de uma área que ainda não, enfim, que me é cara, na qual tenho vindo a trabalhar ao longo dos últimos anos, e que tem muito a ver com a utilização das tecnologias da informação e comunicação na transformação do ensino superior em Portugal. Eu acredito firmemente que as tecnologias da informação e comunicação têm um enorme poder transformador de práticas, capazes de promover o desenvolvimento de novas competências, incluindo algo de que sempre muito se fala e que muitas vezes não se consegue, que é desenvolver a capacidade de aprender ao longo da vida. Este poder transformador das tecnologias em Portugal é algo que tem sido mais tolerado do que propriamente incentivado do ponto de vista institucional pelos responsáveis das instituições de ensino superior, enfim, de uma forma geral. Há algumas exceções que no essencial confirmam a regra. E gostava de deixar só a nota final de que me parece que é absolutamente incontornável que as instituições de ensino superior em Portugal assumam de uma vez por todas as responsabilidades incontornáveis que têm na formação dos seus próprios quadros, na formação dos seus próprios docentes e que, de alguma forma, isso permita a transformação dos processos, que é algo que é absolutamente inevitável para que, de facto, o poder transformador das tecnologias se materialize em alguma coisa de facto concreta e com valor para a comunidade e para a sociedade. Eu depois eventualmente posso, posso eventualmente fazer uma intervenção um pouco mais pormenor, mas só para introduzir o tema e deixar o testemunho, por agora chega. Portanto, passo a palavra. Muito obrigado, Fernando Ramos. De facto, as instituições de ensino superior têm uma enorme responsabilidade na formação de quadros, nos seus discentes, nos docentes, para estes próprios, para eles próprios depois poderem ajudar a transformar a sociedade em geral. Há aqui fenómenos importantes que requerem uma abordagem adequada, portanto, para vencermos os fenómenos de exclusão e de literacia que nos têm limitado. Eu agora gostava de passar a ler a questão que o Manuel Pinto colocou através do chat, na medida em que ele está com dificuldade com o respectivo micro. Diz o Manuel Pinto, contra a infoexclusão, marchar. Com um projeto semelhante ao Magalhães, mas aplicado apenas a instituições como lares de idosos, associações recreativas, clubes, juntas de freguesia, bibliotecas e, por que não, viaturas que possam ir até às aldeias do interior mais desfavorecidas, à semelhança das bibliotecas móveis de boa memória da Gulbenkian. Esta é uma questão muito pertinente no contributo que estas instituições de proximidade podem dar para o combate à infoexclusão. E tudo o que se conseguir fazer nesse domínio, portanto, é de uma enorme utilidade. Eu até recordo que o Livro Verde tinha já lá uma medida exatamente neste sentido, portanto, de criar centros de acesso à internet, portanto, nas coletividades de cultura e recreio, nas associações, lares de terceira idade, etc. Porque é uma forma, portanto, e é algo que, inclusivamente, em algumas circunstâncias pode haver reutilizações de equipamentos, portanto, reaproveitamento de equipamentos usados para fins de natureza social, área em que nós, na APDSI, também, em certa altura, nos preocupámos significativamente, até considerámos que o assunto tinha também um outro ator e deixámos, portanto, para esse ator prosseguir, portanto, com esse trabalho. Eu, neste momento, não tenho ninguém a indicar que deseja falar e talvez aproveitasse, passava ao Luís Vidigal, tanto para complementar alguma ideia, tanto que tenha aqui sido referido. Bom, relativamente à questão do papel das tecnologias no ensino superior e no ensino em geral, e até também na tal formação ao longo da vida, eu gostava aqui de chamar a atenção para quem ainda não o fez, que se inscrevesse num evento que vai haver no dia 15 e 16 de outubro. Vai ser uma grande conferência internacional em que também a APDSI está envolvida e o INA também está envolvido, juntamente com a AIP. E outras instituições, como Ponto Tecnológico e outras, que é o Creative Learning. Quem não o fez deve fazê-lo. Quer dizer, neste momento já são quase 1000 pessoas inscritas, mas há uma capacidade de cerca de 500 pessoas. Será nesse centro de congressos da FIL, em Lisboa, e também vai ter transmissão online. Portanto, mas o assunto está na ordem do dia. Há, pelo menos, poderá não estar ainda totalmente nas agendas dos governos, tem sido tolerado, como alguém disse, mas quando se fazem eventos sobre estas matérias, de facto, suscita enorme interesse, quer nacional, quer internacional. Portanto, temos é que realmente juntar todos os carolas que se interessam por estas, pela utilização das tecnologias na melhoria das competências, e não só, na melhoria da competitividade do país, porque também é disso que também estamos a falar, é da sobrevivência do próprio país e do modelo de desenvolvimento do próprio país, que não se pode, obviamente, apenas basear no botão. Portanto, eu coloquei aqui o slide dos incluídos e excluídos. Nós temos que ter consciência, particularmente a administração pública, que tem que ter consciência redobrada, porque nós estamos a trabalhar com mercados, com nichos de mercado, estamos a trabalhar com toda a população, com o universo total dos cidadãos e das empresas, e, portanto, temos que pensar que as tecnologias ainda não atingem 60% apesar de todos os esforços da escola, das escolinhas e de tudo que tem sido feito, mas ainda não é, de facto, não é suficiente. Portanto, temos que encontrar nomeadamente tem defendido muito o conceito de agentes de cidadania, porque de facto temos que fazer uma intermediação entre os info-incluídos e os que estão de facto estão info-excluídos. E, portanto, neste momento, e com a automatização de alguns processos do Estado, poderão libertar algumas pessoas que podem ser reutilizadas, nomeadamente nesta interação com idosos, com pessoas que realmente não têm acesso a estes meios. Nós podemos correr o risco de ter muita oferta de serviços eletrónicos do Estado, mas depois não temos procura, porque estamos sempre a oferecer serviços aos mesmos, aos tais 40%, e a ter dificuldade em atingir os 60%. Isto é uma preocupação muito, muito grande, e isto liga-se também ao aproximar das regiões e liga-se ao aproximar das gerações. Nós hoje temos dois mundos, de facto, que é os jovens, que se calhar estão no seu mundo, no mundo quase autista, no seu quarto, no seu computador, nos seus grupos sociais, no seu Second Life, com os seus avatares, e deslocam, se calhar, os pais estão noutras salas, com outra realidade, noutro mundo, e estes mundos não se acompanham, não se conhecem uns aos outros, não é? Hoje as companhias não são físicas, as companhias hoje são digitais, e, portanto, há que transmitir cultura. Como é que se transmite cultura a esses jovens? Porque isso é a herança dos pais para os filhos, quando existe, em alguns casos, uma certa ruptura geracional provocada pelos próprios gadgets tecnológicos. Porque muitas vezes não se trata de sociedade de informação, mas trata-se de gadgets tecnológicos. E, portanto, porque não há tal transmissão de cultura, não há a passagem, uma migração. São nativos, pessoas que nasceram já na sociedade de informação. A minha geração é uma geração de imigrantes, que nós chegámos a... tardiamente à sociedade de informação, ela aconteceu-nos ao longo da nossa vida, mas, portanto, nós precisamos, mas temos uma cultura a transmitir, temos valores a transmitir, eles podem coexistir perfeitamente com a sociedade de informação, não é? Mas temos que fazer a ponte, temos que saber fazer a ponte. E isso é uma grande preocupação da APDSI, é lançar este debate na sociedade portuguesa, porque está ainda muito por fazer, muito por fazer. Estamos a passar ao lado completamente destas questões. Muito bem, muito obrigado, Luís Vidigal. Eu tenho aqui uma observação do Miguel Vargas, do Arquivo Distrital de Faro, a propósito da questão, portanto, dos lares de seriedade, de ir aos sítios mais recônditos. Diz ele, lembro-me do município de Olé, por exemplo, que tem sempre uma carrinha na praia de Quarteira, mas que vai a aldeias mais recônditas e isoladas na serra. Eu julgo que isto é muito apropriado, portanto, para os municípios. É um investimento que não será muito exagerado e que estará ao alcance dos municípios, portanto, equipar uma carrinha, portanto, com equipamento. Hoje em dia, a internet móvel, não há a menor dificuldade. E, dessa maneira, contribuírem, portanto, para reduzir este fenómeno de infoexclusão. Portugal tem níveis acima daquilo que seria aconselhável. Eu tenho que reconhecer que muita coisa tem mudado muito rapidamente. E há alguns indicadores em que nós começamos a ficar muito bem, não é? Inclusivemente agora na banda larga. Estamos a crescer muito rapidamente na banda larga. Temos nas entregas das declarações de IRS... Temos números já muito acima da média dos restantes países. É claro que nos países nórdicos estão ainda uma fase mais adiantada, que é, não é preciso entregar a declaração porque automaticamente recolhem a informação e é apenas enviado aos cidadãos, tanto para eles fazerem uma confirmação final, tanto ou para eventualmente se tiverem alguma retificação a fazer. Eu ainda tenho aqui uma observação, portanto, do José Saragossa, que diz, acerca do exemplo apresentado pelo Miguel Vargas, cita-se também o caso de uma carrinha equipada com vários PCs e outras tecnologias, criada no âmbito do projeto Évora Distrito Digital, que quer durante o projeto, quer depois no quadro de outros projetos, circula por freguesias do distrito, promovendo a literacia informática em públicos sénior e infantis. Portanto, há de facto vários exemplos, não é só um, portanto, e é muito positivo que assim aconteça. Eu recordo que neste momento estão 34 pessoas na sala. Eu pedia, portanto, para alguns manifestarem interesse em falar, portanto, para tornar isto vivo, e eventualmente até pegar em algum dos outros tópicos que se o desejarem, no tópico, por exemplo, da Web 2.0, ou do Magalhães, portanto, se o Magalhães tem estado a conseguir tudo aquilo que se pretende, ou que era suposto pretender-se, portanto, com ele, ou também até nas questões ligadas à crise, que também é uma temática relevante, e eventualmente percebermos se também inconscientemente nós estamos a contribuir, portanto, para... mas isso, as tecnologias nunca têm culpa, portanto, é a utilização que lhe é feita. E podemos estar a contribuir, Luís Vidal, se por acaso não... podemos estar a contribuir sem querer, tanto para intensificar os mecanismos que deram origem, tanto, a todos estes fenómenos. O José Saragossa tinha mostrado interesse em falar, agora não sei se retirou esse interesse ou não. Vamos tentar passar ao José Saragossa para ver o que é que se passa. José Saragossa, quer falar? Sim, suponho que neste momento já estou audível. Há aqui algumas questões de natureza mais conceptual, digamos, que eu gostaria de solicitar o vosso contributo e vou, se me permitem, fazer, vou colocá-las de uma assentada. Primeira, de que modo é que a sociedade da informação em geral e este TIC em particular podem ser vistas como fatores que potenciam a participação do cidadão no fomento da transparência das políticas públicas e do enriquecimento do património cultural na sociedade portuguesa. Uma segunda pergunta. O que deve ser feito no âmbito da sociedade da informação para melhorar o entendimento e respeito mútuos entre homens e mulheres? Terceira. Quais os instrumentos de desenvolvimento pessoal e coletivo do cibercidadão enquanto fatores de desenvolvimento sustentável? E a última. Quais os processos de monitoria e avaliação, ou monitorização e avaliação do impacto da cibercidadania na sociedade portuguesa? Qualquer um dos contributos é bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem. Não haverá mais alguém que queira intervir? Eu talvez pegue num ou dois destes tópicos. Cada um deles são questões complexas. Não há dúvida nenhuma que a sociedade da informação e as tecnologias de informação oferecem muitos instrumentos para o desenvolvimento da democracia eletrónica. A democracia participativa. Todas estas as ferramentas da Web 2.0 podem ser utilizadas para esse efeito. Inclusivamente, os blogs também fazem parte dessa categoria, mas o mail, que já era mais da categoria anterior, da Web 1.0, são instrumentos muito eficazes, portanto, para a participação dos cidadãos, portanto, e a troca de informação, tanto com os seus eleitos, e entre os eleitos e os eleitores, portanto, e que podem, se utilizados adequadamente, tornar as pessoas mais participativas e dar àqueles que as representam mais informação, tanto sobre as preocupações e sobre os interesses e os objetivos dos seus eleitores. Portanto, aí não temos dúvidas, portanto, da existência de ferramentas e de potencial. Quanto à questão do entendimento mútuo entre homens e mulheres, as ferramentas estão todas aqui, portanto, estão todas cá, portanto, é uma questão de os homens e as mulheres as utilizarem para esse efeito, não é? E julgo que há experiências, seguramente hoje em dia há um pouco de tudo, não é? Se formos ao Google e pusermos entendimento entre homens e mulheres, certamente que encontrarão tanto um número muito elevado de documentos e de sítios que dão atenção tanto a essas questões. Quanto ao monitorizar a cidadania, é um pouco tudo isto, não é? Portanto, terá que haver para além de instrumentos e de ferramentas, portanto, para promover essa cidadania, depois a recolha da informação estatística, portanto, à volta disso, que nada melhor do que as tecnologias de informação, portanto, para recolher essa informação, portanto, e poderem disponibilizá-la e, desse modo, reforçar as questões de cidadania. Mas eu passo ali ao Luís Vidigal, que o Luís Vidigal é uma pessoa também muito preocupada com estes domínios e talvez possa acrescentar algumas ideias. Alô, Luís, estão a ouvir? Estão a ouvir o Luís Vidigal. Estão a ouvir o Luís Vidigal. Bom, o Luís Vidigal não pode intervir por agora. Vamos prosseguir. Quem é que mostra interesse? Portanto, são 34 pessoas na sala. Quem é que mostra interesse em intervir enquanto o Luís Vidigal está ali a fazer algum reset, portanto, para voltar ao ar? Eu, enquanto isso, eu era capaz de voltar aqui aos grandes tópicos, que é o último slide. Está aqui um tópico da Web 2.0. E em relação a esse, portanto, nós pusemos uma outra questão. Portanto, a Web 2.0, portanto, está a ter um impacto tremendo. Portanto, os jovens entram no Facebook, portanto, utilizam o YouTube, fazem tudo e mais alguma coisa. Além disso, existem outras ferramentas, várias outras ferramentas, e a questão que eu gostava de colocar, espero que carregue o slide, aliás, era este que eu gostaria de carregar, o slide 3. Eu gostaria de vos perguntar, portanto, se no que diz respeito à Web 2.0, se ela está a contribuir para melhorar a vida dos cidadãos. Portanto, se as pessoas, de facto, por terem aquelas ferramentas, se sentem mais enriquecidas, com melhor satisfação, portanto, com maior entretenimento, se de facto haver um contributo positivo nesse domínio. E, igualmente, se a sua felicidade, o seu bem-estar, portanto, se está a aumentar em função disso, ou se estão a ter outros inconvenientes, portanto, tempo excessivamente ocupado, muita pressão, e se isso lhes retira, portanto, a satisfação. Finalmente, eu gostaria de saber se de alguns de vós que tenham já pensado na Web 2.0 como uma forma de aumento da eficiência das vossas organizações. Portanto, se as vossas organizações têm condições ou estão a procurar tirar partido da Web 2.0. E agora ia tentar de novo passar ao Dr. Luís Vidigal, tanto para falar no tópico anterior e eventualmente neste também. Não posso falar neste tópico sem falar no anterior. De facto, estão completamente ligados. E as questões levantadas pelo José Saragoza têm a ver muito com isto. De facto, tem a ver com a transparência do Estado, tem a ver com a capacidade de dar mais poder aos cidadãos, de facto, e é algo que o Estado hoje ainda não sabe lidar. Eu dou aqui o exemplo, e temos alguns exemplos autárquicos em Portugal, à semelhança do que aconteceu no Brasil. Houve um projeto de orçamento participativo, que foi conhecido em todo o mundo, e que algumas autarquias portuguesas já estão a adotar. Portanto, e realmente são formas de exercício democrático que não se limitam ao ciclo de legislaturas dos 4 anos, portanto, podem acontecer em qualquer momento. Inclusivemente poderíamos até imaginar que no escrutínio segmentado dos programas dos partidos políticos, toda a gente tem a sensação, eu pelo menos pessoalmente tenho essa sensação, que existem boas iniciativas em todos os programas, mas de facto acabamos por não escrutiná-los nos vários nas várias áreas. E isso, as tecnologias de informação permitem-nos isso. E, de facto, e a Web 3, neste caso a Web 2.0, eu já estava aqui a falar na Web 3.0 por causa de questões semânticas, mas a Web 2.0 claramente dá mais poder e um poder quase imprevisível, porque nós, qualquer organização pública ou privada pode ser escrutinada em qualquer momento. Pode haver um grupo de pressão que cria um blog e ninguém pode evitar que isso aconteça, pode criar um grupo no LinkedIn ou até mesmo começar a criar um grupo no Facebook ou começar a fazer intervenções persistentes no Twitter, por exemplo. Aconteceu comigo ainda há dias, eu estava a passear num parque aqui em Lisboa, à noite, e havia uma ruptura de água que estava a fazer um desperdício tremendo. Eu peguei no telemóvel, filmei essa ruptura e enviei para o Twitter aquele pequeno vídeo e esta capacidade de integração das tecnologias entre o YouTube, o Twitter, sobretudo, mas também os TweetPics para mostrar fotografias, etc. Aquilo que aconteceu, por exemplo, no caso do Irão, foi um caso conhecido. Não, era impossível denunciar o que se passou no Irão sem haver o Twitter. Não era possível. Qualquer pessoa com um telemóvel consegue não apenas pôr imagens estáticas, como imagens em movimento. Portanto, dar testemunhos reais no local com tecnologias de baixo custo, não é? Seria impossível. Portanto, o mundo hoje é completamente diferente e é irreversível. É evidente que não podemos deixar-nos, digamos, capturar também, e temos que, há mais vida para além do Twitter, há mais vida para além dos Facebooks e de todos os exemplos que são hoje estas tecnologias, que são perfeitamente monopolizadoras. Eu interrogo muitas vezes, ao acompanhar o Twitter, por exemplo, como é que há pessoas que ainda trabalham, porque de facto passam o dia constantemente, digamos, a enviar mensagens para... Portanto, há que haver aqui um justo equilíbrio, portanto, e perceber que a felicidade também existe para além destas... Mais uma vez voltamos ao entusiasmo, aos empolgamentos temporários, estas coisas, e depois estamos passageiras. Quando isto faz parte da maturidade e da evolução da sociedade, e a sociedade da informação incorpora estas tecnologias, vai tratá-las de forma natural, como se tratou tecnologias do passado, mas de uma forma em que não pode, que não afete a vida em família, que não afete também, não desagrega as organizações sociais, económicas, políticas. Portanto, isto é mais um canal. É um canal extremamente poderoso, mas nós não podemos apenas ficar deslumbrados com as possibilidades tecnológicas. Temos que tirar partido e fazer com que as sociedades cresçam e se desenvolvem e, sobretudo, aproximem as pessoas economicamente bastante ainda afastadas, pessoas com idades bastante afastadas, regiões também bastante afastadas. Nós temos que usar isto para... Nós estamos aqui a usar claramente uma tecnologia da Web 2.0 neste momento. Era impensável, se calhar, há 10 anos atrás, nós estarmos a fazer aqui uma audioconferência com gente. Eu lembro que a primeira audioconferência que foi organizada em parceria com a APDSI, eu coordenei a partir de Angola. Isto era uma coisa impensável, não é? Nós temos aqui registado, não sei se, mas estava inscrito, uma pessoa de Maputo, de Moçambique, mas podia ser de qualquer parte do mundo. Hoje, de facto, estes instrumentos são realmente preciosos e têm que ser usados, não é apenas... E eu acho que nós próprios, e há aqui vários repetentes nestas audioconferências, eu acho que nós próprios temos crescido na forma como as audioconferências têm decorrido. E, portanto, eu espero que a APDSI ajude mais com os sistemas a que estas ferramentas sejam bem utilizadas. No fundo, é isso que estamos aqui a tratar, é ferramentas bem utilizadas. Muito obrigado, Luís Vidigal, tanto por esta tua intervenção muito interessante. Eu queria, só para dar um exemplo, portanto, do potencial que está subjacente a isto, dar dois testemunhos que me chegam aqui através do chat. Um deles é do José Saragossa. Não, peço desculpa, portanto... É do Luís Domingos, portanto, aquele que eu me queria referir, que diz, ele fala-nos de Moçambique, Luís Domingos é do Centro de Informática da Universidade Eduardo Mondlane, e diz-nos, em Moçambique há alguns casos de utilização estratégica de FOSS, mas ainda faltam algumas competências técnicas locais para manter, atualizar, corrigir. Por outro lado, empresas como a Microsoft oferecem uma série de licenças gratuitas ao Ministério da Educação, por exemplo, que também promove o FOSS, e ainda há falta de literacia digital do cidadão. Não sei como é a experiência portuguesa na convivência software livre versus proprietário, mais competências tecnológicas ao nível do desenvolvimento. Este é um testemunho que nos vem de Moçambique, e já agora passo para o outro lado passo para o outro lado do Atlântico, passando por cima da África, para o Carlos Bassi, que diz, no Brasil, a utilização de software livre ainda está buscando o seu espaço na administração pública. Já tivemos aqui a oportunidade também de ouvir o Raul Pereira da Costa, por acaso está em Lisboa, mas se estivesse em Angola, podia também intervir da mesma maneira. Portanto, o facto de esta sessão estar um pouco aberta ao mundo, a todos aqueles que falam na língua que nós estamos a utilizar, como estamos a utilizar o português, naturalmente está mais limitado a pessoas que se entendem, portanto, nessa língua, mas nada impedia que utilizássemos também, eventualmente, e certamente dentro de algum tempo, portanto, com o desenvolvimento do software e das traduções simultâneas, poderíamos estar a falar em várias línguas e a cada um a entender naquela língua em que tenha maior nível de eficiência. Portanto, há de facto aqui um aumento muito grande de potencialidades que certamente irá melhorar a vida dos cidadãos. Pode é também, se desenvolverem outros aspectos mais negativos, como por exemplo o spam, que como sabem, tanto, reduz bastante o bem-estar, tanto na utilização das tecnologias de informação, e outras ferramentas que também possam ser excessivamente time-consuming. Portanto, tem que haver inteligência na escolha das ferramentas que se utilizam, já não se pode adotar tudo indistintamente, porque há umas que se adequam melhor a cada um de nós, se tem necessidade ou não tem necessidade, mais contactos. Por exemplo, muitos dos jovens utilizam o Facebook para aumentar a sua lista de interações sociais. Pessoas mais adultas e que já têm listas extensas de interações sociais poderão sentir eventualmente menos interesse tanto na utilização tanto dessa ferramenta, mas há um pouco para todos os gostos e cada um tem que de algum modo escolher aquelas que contribuam para o seu bem-estar e lhe tragam acréscimo de competência ou de eficiência no seu trabalho ou de simplesmente capacidade de entretenimento. Por outro lado, acho que é importante, havendo aqui muita gente da administração pública, que se comece a refletir na própria administração pública sobre a forma de utilizar as ferramentas da Web 2.0 para aumento de eficiência na administração pública. As empresas, muitas delas já começam a tirar partido disso. A administração pública, como tem sempre normalmente um certo lego, um certo desfazamento, não, que eu tenho conhecimento, não me recordo de ver nenhuma aplicação relevante, portanto, de utilização de Web 2.0 de forma generalizada, pelo menos. Portanto, pode haver coisas pontuais, mas de forma generalizada. Nós não temos ninguém inscrito para falar, ainda temos alguns minutos, 4 minutos. Eu queria depois fazer uns anúncios, portanto, alguns dos eventos próximos que a APDSI está a levar a efeito, apenas destes dois próximos, portanto, desta semana, eventualmente 3 próximos desta semana. E passaria, portanto, ao Luís Vidigal, que talvez queira acrescentar durante 1 ou 2 minutos alguma coisa. Não, eu acho que neste momento, estamos mesmo na rampa final, e de facto eu julgo que esta foi uma conferência que correu particularmente bem. Eu apenas aqui iria retomar uma questão que foi levantada pelo professor Dias Coelho, que foi a questão do Magalhães e que ficou no tinteiro. E é um problema que é uma questão que não é propriamente pacífica. Tem coisas extraordinariamente boas, foi de facto permitiu levar o nome de Portugal a outros lugares no mundo e também, e sobretudo, levar aquilo que eu acho que é o grande valor do Projeto Magalhães, que são os conteúdos pedagógicos e que podiam ser profundamente melhorados, mas já foi feito um belíssimo trabalho. Também no domínio do open source, não sei se vocês sabem, mas o Magalhães tem a possibilidade de também correr o Linux e, portanto, e de correr também o OpenOffice, portanto, não apenas o Office da Microsoft, portanto, tem as duas escolhas, não é? Portanto, há uma boa experiência nesse domínio da coexistência entre o software proprietário e o software livre. Há uma questão que, para mim, que eu acho que é a questão, talvez, delicada para mim, relativamente ao Magalhães, que é a sua sustentabilidade. É evidente, é um projeto financiado pelo governo, e nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, porque estamos a falar de um equipamento tão equipamento comum, portanto, um NetPC, toda a gente conhece outras marcas com exatamente com as mesmas configurações, portanto, aquilo é um tipo de equipamento que está relativamente standard, mas que travou um projeto em que eu sou particularmente fã, até porque contactei com esse projeto na Índia, com o próprio Negroponte, portanto, Nicholas Negroponte, que era o projeto do One Laptop Per Child, que sim, foi um projeto construído de forma sustentável, isto é, não previa o pagamento por parte de governos, era um projeto que andaria sozinho. Infelizmente, este projeto tem sido fortemente combatido por esta vaga de NetPCs que, no fundo, acabam por ser equipamentos muito promovidos pelas comunidades, digamos, tecnológicas da Intel e da Microsoft. Portanto, é pena, infelizmente, não estes projetos não se encontrarem. Eu já fiz algumas propostas de convergências destes dois projetos, através da Web 2.0, através de blogs e através de outros canais. Eu acho que eles eram perfeitamente coexistentes. Mais uma vez estamos aqui perante duas torres, não é? Dois processadores que estão a competir e, infelizmente, quem perde são as sociedades, sobretudo são as sociedades mais excluídas, não é? E eu, que tenho algum conhecimento também de África, sinto que havia muito a fazer neste domínio dos One Laptop Per Child, o chamado projeto Negroponte, e que caiu no desconhecimento praticamente, força, pelo menos no nosso país, pela penetração e pela força do projeto Magalhães. Eu não estou aqui a criticar, digamos, a força e até o nacionalismo que ele representa, não? Pronto, mas ficava por aqui. Muito obrigado, Luís Vidigal, por este teu comentário final. Eu agora gostaria de vos convidar a todos para hoje assistirem ao debate com os partidos políticos sobre estratégias para o desenvolvimento da sociedade da informação. Os partidos estão representados de bastante alto nível. O Partido Socialista, por exemplo, está representado pelo seu porta-voz, que é o Dr. João Tiago Silveira, por acaso sócio da PDSI. O Partido Social Democrata está por um dos seus vice-presidentes do grupo parlamentar, o deputado Pedro Duarte, o Dr. Pedro Duarte. O Partido Ecologista está pelo Rui Lopo, que é foi candidato duas vezes às eleições legislativas no Círculo de Setúbal, o Partido Comunista pelo deputado Dr. Bruno Dias, o Centro Democrático Social pelo Dr. Pedro Mota Soares, que é deputado do grupo parlamentar do CDS, e o Bloco de Esquerda pelo Carlos Patrão, portanto, que é um deputado municipal do Bloco de Esquerda em Vila Franca de Xira. Portanto, este é um debate certamente muito interessante, que vai ser moderado pelo Dr. Vasco Trigo, que é um jornalista da RTP, isto vai decorrer no Auditório B da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, hoje às 17h30 até às 19h30, estão todos convidados para participar. Os que não puderem ir podem seguir o debate online a partir do sítio, do endereço que está indicado no sítio da APDSI. Amanhã temos um encontro sobre interoperabilidade, que também estará aberto à participação daqueles que o desejarem. E no dia 17, portanto, quinta-feira, às 17 horas, temos uma sessão sobre acessibilidade web, o ponto de situação das maiores empresas portuguesas, e que vai incluir também o anúncio por parte da Caixa Geral de Depósitos de um portal que garanta a acessibilidade tanto aos cidadãos com necessidades especiais e que é o primeiro anúncio público de um site do setor, de um portal do setor financeiro com essa possibilidade. Pelo menos assim nos é indicado. E, portanto, estão também todos convidados tanto para este evento que irá decorrer na Fundação Portuguesa de Comunicações no átrio da Casa do Futuro. Já agora, a Teresa Salles Gomes pôs-nos aqui uma nota também no chat que a partir de janeiro o INA promove um ciclo de 5 audioconferências em colaboração com outros institutos da administração pública da União Europeia sobre liderança sustentável e que o INA irá divulgar esse programa brevemente. Portanto, também é uma boa notícia para todos vós. Eu julgo que é a altura de terminarmos e quero fazer um agradecimento muito especial a todos vós. Vejo que a Teresa Gomes pede também para falar. Talvez então lhe passe ainda a palavra, tanto antes de terminarmos. Teresa Gomes. Tá. Boa tarde a todos. Antes de encerrar esta sessão, queria, em nome do INA e do Departamento de E-Learning, agradecer ao professor Dias Coelho e ao Dr. Luís Vidigal esta audioconferência tão animada sobre um tema, portanto, que nos interessa a todos na administração pública. É particularmente interessante ver a diversidade de pessoas que estão aqui reunidas e a riqueza que essa diversidade nos proporciona em termos de troca de informação e de experiências, e é essa precisamente a finalidade deste programa de audioconferências que o INA já começou a desenvolver o ano passado e que pretende promover com grande regularidade doravante, com entidades como a APDSI, que tem realmente vindo a desenvolver um trabalho notável, portanto, para toda a sociedade e para a administração pública inclusivamente, e que aqui o partilha connosco precisamente, mas também com outras entidades. Portanto, agradeço de novo a vossa participação, agradeço muito particularmente a participação dos colegas do Brasil e de Moçambique, que nos deram o prazer de se juntar a esta iniciativa também, e espero que nos reencontremos muito brevemente noutras iniciativas deste tipo que serão também divulgadas. Muito obrigada a todos. Boa tarde e até à próxima. Muito obrigado, Teresa Salles Gomes, por as amáveis palavras, e damos para encerrado, portanto, esta audioconferência que decorreu sobre o futuro da sociedade da informação e do conhecimento em Portugal. Muito obrigado a todos vós que a acompanharam.